0 e segue conforme a rota do plano. Controle em 199, decimal 35 e aciona 5520 no transponder. 3 Galeão, 3820, saída da Eli da Pitch, aperto Luno 0, o controle 1935, o transponder 5520, quando está branco, pronto para pushback, acionamento, posição 8. 128.000, atentando ao Boeing da Gol, agora ingressando para parquear no 07. E após o parqueamento do mesmo, prossegue o pushback, acionamento, reporta ataque, ok? Ok, após o mesmo, está autorizado, reporta ataque na 69. Gol no 697, Juliette, posição 05. Juliette 05, Gol no 697. O Mike Golf Mike na escuta? Uso e uma na final da 97. Sim, sim. 13. 13, obrigado. Afirmativo. Só confirmando, prossegue 500 pés então para Jalá, isso? Gente, então autorizado Salvador, grupo de Zulu, o destino Jalá. 500 pés de altitude, decolagem da UNO 7, após decolagem, curva esquerda, em coordenação com a torre para o cruzamento do campo. Controle em 199, decimal 35, a torre em 198, decimal 612, e aciona 0114, apenas confirmando curva esquerda, prosseguindo via linha do litoral norte, ok? Só confirmo o POB. 03, pátio da Aerostar, pátio 5. Chame agora a torre 1 no norte, decimal 612, para o acionamento de táxi de decolagem. O ajuste no 0 no 3, bom voo. Fala, o TAM 3660, livrou a sua escuta. TAM 3660, táxi via Alfa e mantém a posição antes da táxi Juliette para ingresso. Táxi via Alfa, mantém antes da Juliette, o TAM 3660. Papá Hotel Delta, pouso no Salão Zona ONU, Live Back Track, o Papá Hotel Delta, confirme o pátio a que se destina. Zero. 1630, ok, o the same departure, PUCA departure and departure transition, and report very for the new startup and push, ok? One. Ok, I'll call you back as soon as possible. Thank you very much. O azul 4089, agora como número 3 no ponto de espera, Indy Alpha, no ponto de espera, torre 1 no norte, decimal 612, o ajuste no 0 no 3, bom gol. Indy Alpha, 262, não acontece. Vai manter a posição antes do ataque 3 Juliette, aguardando, ok? Para ingresso. PS, vai aguardando da Juliette, aguardando para ingresso, 3660. Gol no 754, pronto, cópia? Está pronto, gol 754. Autorizado Campina Grande, nível 390, decola da 1-0, curva esquerda, no perfil da saída PUCA, transição Zipar. Quando intercepta, o Pesulu 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 119, decimal 35 e aciona 5526 no transponder. Bem, estou autorizado na Pena Grande, no 390, decola da 1-0, primeira curva esquerda no perfil de Boca de Paz. Na Avenida do 1-0, que é a rota do plano de voo, 0935, Romandori, 5526, aciona o padrão. Cotejamento correto, portal 9, chama pronto para o espectacionamento, gol no 754. Tá. Se tiver o próximo para a COP, só um instantinho pra gente ir. Paulo Salvador, minha 00 de Brotax, 50 batalha. 102 da Morte, 4 horas, lanterna com. Gente, só um instantinho para iniciar o táxi, o TAM 3193, devido ao condicionamento no ponto de espera da 1-0, ok? Paulo Salvador, agora 600, de Brotax, 50. Gol no 600, táxi via Alfa e reporta antes da táxi Juliette para ingresso. Alfa chamando para Juliette, 600. Tan 3193 agora sim, táxi via parte principal, Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 1 decimal meia dúzia, o ajuste 1093, bom voo. O TAM 3660, após a passagem do Airbus da companhia, ingressa Juliette, posição 08. Após o Airbus da companhia, ingressa Juliette, posição 08, TAM 3660. O Romeu Papatã, pronto, cópia. Utilizado Salvador, Salvador, toque arremetido em Valença, o nome o pés altitude, decolagem da 17, curva direita via corredor Axé. Controle em 1, 19.35, a torre em 1, 18.62 e aciona 0122 no transponder. Sente mais Golf Mike, decolou os fora do solo aos 1-4. Mantenha a proa, chame o controle 1-9.35. Mike. Papatango Mike, Mike Papá, confirma o estacionamento e a pista que decola. Sente, copiado, parte 3, pistão no zero, decola, só um instantinho para cópia, por gentileza. Câmbio, patrão, estacionamento, chame para o táxi. Webjet 6741, decolou os 1-5, chame o controle agora em 1-1-9-35. Canal 35, obrigado, boa tarde, Webjet 6741. Lima, Delta Lima. Line up in maintain runway 10. Line up maintain runway 10, American 990. Controle Salvador, boa tarde, Objeto 6741, passa 2000 pés, curvando a direita no perfil da arma. Boa, sobe 360, vigilância. Top 360, vigilância 6741. Tango Mike, Mike Papá, pronto, cópia. Pronto. Autorizado Ilhéus, nível 220, via Golf 677, decola da 10, curva direita no perfil da saída da AEL, Leda e após direto destino. Controle em 1-9-35 e aciona 5455 no transponder. 7 para 6, viu? Bora, 3-2-8. O Gol 1600 ingressa Juliette, posição 03. Juliette 03, 1600, graças. O Mike, Mike Papá, cotejamento correto, parte 3, reporta pronto para o acionamento. Mike, Golf Mike, prossiga. Ok, está no través do buraquinho, mantendo quieto pé. Vai permanecer na sua posição? Poderia confirmar? Vai permanecer na sua posição, qualquer? Negativo, estou seguindo para Jauá. Para Jauá, ok. Só chega para Jauá na escuta. Vai, controle. Golf Mike, controle. Prossiga, amigo. Ok, nessa posição não pode ficar não. Tá praticamente aí no setor de decolagem da pista no zero. Prossegue agora pra Jauá. Esse setor pouso em Jauá ou não? Positivo. Pouso em Jauá, sim, está presente em Jauá. Ok, Mike. Seu plano no sistema, poderia confirmar o OBT? Está bem cedo ainda, é a 1705, apenas para, se for possível, nos antecipar a saída e estou na escuta para autorização. Gente, pelo repetitivo aqui, o nível seria o 200, ok? E a saída prevista seria Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo e após prosseguir direto para a Vitória da Conquista. Ok, 200 Arbor. Tem uma escuta para autorização, grupo 489. Gente, assim que eu obtiver o plano aqui no sistema, eu copio, ok? Chamo o Bracop, grupo 5489. Muito obrigado. Até a chegada Mari, 2000 pés, 1013. Chegada Mari, 2000 pés, 1013. 328, 2000, autorizado LF. 2000, autorizado LF, Gono, 328. 924, estabilizado, Gono. Seja agilizado, o alimento sem o tráfego de arnal final é 3 milhas do marcador externo. Então pode ingressar. Autorizado ingresso. Autorizado ingresso, aguarde para decolagem. Autorizado ingresso para decolagem. American 990, Airbonnet 20, Squawk 5502, and contact us over the departure on 119 or the small 35. 5502, 11935, American 990. Bom dia. Meu patrão autorizado táxi até o ponto de guarda no 7, aposte para ingresso. Torre Ogul 1924, boa tarde, uma milha de externa baixada travada. Ok, 924, continua a aproximação, tem a aeronave da Azul que está ingressando para a decolagem. O vento é de 170 graus, 09 nós, altímetro 1013. Reduz aí no máximo de seguro possível, ok? Por gentileza. Já estamos dentro do máximo, Gol 924. Azul 4089, autorizado decolagem 180 graus, 09 nós. Zero. 990, Momo Departure, Flock Transition, climb to 360. Momo Departure, Flock Transition, climb to flight level 360, American 990. Meia, bom dia, informação em curso agora Quebec, Aracaju, nível 230, copia? 230. Autorizado Aracaju, nível 230. Decola da pista 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, após posição Jamo, após prossegue direto Aracaju. Controle 199 decimal 35 e aciona 5530 no transponder. Ok, autorizado, 230 para Aracaju, decola da pista 1-0 com curva esquerda. A saída é Puca, após rua Jamo, após direto Aracaju, controle 1935, transponder 5530. Gente, posição 07, chama pronto para o spec treinamento, Gol no 806. Vai chamar o 807. Gol no 394 para Galeão, formação Papá. Pouso a pista no 0, vento 180 graus com 10 nós, ajuste no 0 no 3. Gente, está ali de pouso, está no 0, Gol no 924. Galeão, nível 360, decola da pista 1-0, curva à direita no perfil da saída Dael, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, quando intercepta Perzulu 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-9, decimal 35 e aciona 5553 no transponder. Da 360 para o Galeão, Rio de Janeiro, decola da 1-0, primeira curva à direita com a saída da El, Linda, Bridge, e intercepta a Zulu 1-0, segue a rota 19-35, o controle e o código 5553, o gol 1-3-9-4. Protejamento correto, portão 05, chama pronto para o spec treinamento, gol no 394. 394. Livre acionamento, reporta para o táxi, o Mike, Mike, Papá. 328. 924, no solo 23, livre direita, chame solo 1219. 219, livre, obrigado, sou 1924. Alterna Nação, correção Recife, alternado com 3 horas e 20 minutos. Só confirmando 1976 a bordo? Gente, táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10. Ponto de espera torre 1 no 8, decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 2, bom voo. Índia Alfa, ponto 0, 2614, obrigado. 924, livrou. O 6721 só confirmando 1012 no ajuste, ok? 10 no 2. 1 no 2, obrigado. Voo no 924, táxi via Alfa e reporta para ingresso, parte principal. Ingresso via Alfa e repórter para ingresso na parte principal, voo 924. Lima, Delta Lima, controle. 24, ingressa Juliette, posição 02. Juliette 02, voo no 924. É o tráfego do Mike Golf Mike. Tem um ponto de espera, o objeto 6721. Patrão autorizado, decolada, pista 1-7, vento 1-0 graus com 1-1, não ajuste no 0-2, atento aos 3 de turbulência do Boeing 737 da Gol, que acabou de pousar na pista 1-0. No 09, autorizado, reporta táxi, Gol no 754. Gono 328, táxi via Alfa e reporta para ingresso, parte principal. Alfa, reporta para ingresso, parte principal. 328. O TAN 3 decolada, pista no 0, vento 180 graus com 9 nós, ajuste no 0 no 2. Decolagem no 0, 6, 9. O meu papatão decolou os 28, chama o controle 10 no 2, ajuste correção. Ajuste no 0 no 2, chama o controle 19135. Fala controle 1935, rodou Santa Tango. Salvador, muito boa tarde. O papatango, Romeu Papatango decolado na sua escuta. American Airlines 990, contact now Recife Center, frequency 12545, if unable 126.85. So on. Gol no 328, ingressa Juliette, posição 04. Juliette para a posição 04, gol no 328. 93. Salvador, tá 3193, decolou na sua escuta. Opa. Autorização, Guarulhos. Então, 3805, informação agora em curso a Quebec. Guarulhos, 340, pronto, cópia. Pronto, tá 3805. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da 10, curva direita, no perfil da saída da El. Após da El, voa Leda. Após Leda, voa Eudes, posição Eudes, Eco, uniforme Delta Eco Sierra, quando intercepta o Pesulo 44 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1.9.35 e aciona 5.5.44 no transponto. Guarulhos autorizado 340 nível, decola da 10 com curva direita, saída da El, após da El, Leda, após Leda, voa Eudes. Nesta posição intercepta a aerovia Upper Zulu 44, prossegue conforme plano de voo, 119.35 é o controle, de saída 5544, nosso poder está 3805. Protejamento correto, confirma apenas o portão 01 ou 612? 612. Sente, 612 chama pronto para o pushback, saneamento está 3805. Câmara 4, obrigado, está 3805. Solo 74 da Gol para o táxi, alterna Fortaleza, 4:04, 1:25 a bordo. Confirmando 1:25 a bordo, Gol no 754. Isso. Ciente, táxi autorizado via parte principal, táxi Indy Alpha até o ponto de espera da 10. No ponto de espera torre em 1:08.62, o ajuste no 10 no 2, bom voo. Pátio Indy Alpha, ajustado 1012, o... 286 lá, grava. O gol no 600, confirma, foi quem chamou o solo para cópia, Natal 370. Afirmo, time da Quebec 370. Sentão, instantinho para cópia, prepare a PUCA, transição Zipar aguardando. PUCA Zipar na sua. O Papatango mais passar, pronto para o táxi, faz 3, 2 a bola. Firma quantos a bola? 08 a bola, mais passar. 08 a bordo, táxi inicialmente autorizado PAD 3 e reporta para ingresso no PAD principal, Mike Papá. Web 6315 autorizado ali, assim, reporta estabilizado. Say that we need a delay to 1650. Aguardando para ingresso na final da 17, ajuste no 02. Contra a rotatória, Vitor Índia Júlia. Para ingresso na final da... Torre Salvador, está no Quebec Fox, porque o Zé não está achando trabalho. Uniforme, Quebec Fox, avistado, autorizado pouso na pista 10, vento de 1.50 graus, com 10 nós, ajuste no 02. Vento autorizado pouso. 0 na 2, ajustado, uniforme Quebec Fox. 2012, controle de zero velocidade, o 6141. Mantenha a via chegada bom. Via 6141. Seu ponto de espera pronto. Sente, gol no 754, mantenha o ponto de espera, aguarda as instruções. Senhor. O Mike Papá, táxi autorizado via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera da torre em 1:08.62, o ajuste no 10 no 2, bom voo. Negativo, táxi foi Indy, ok? O trecho entre a... O trecho da Alfa entre a Juliette ainda está impraticável, ok? O X-Ray Lima Fox 121 Salvador Ground. Agora. We have a delay to 1615, ok? Negative 1630. Ok, is it possible to put a new delay to 1650? you have to request to your company, okay? Talk to your company and request it. Okay, no problem. The problem is that it seems that the flight plan does not possible to transmit flight plan from Paris to Rio. So I can ask them, but I don't know if you will receive it. Say if you are ready for start up and pushback. Okay, I call you back for now. Please estimate to start and pushback. I'm not sure of the moment, but it should be, I hope, 1650. Okay. Call me ready for setup and pushback. Okay, I keep your advice. Livre à direita, chame o Solon 219. Perfeito, Solon 219. Boa Salvador, boa tarde, Quebec Fox. Uniforme Quebec Fox, confirma o pátio de destino? Zulu Cruz de uma centena, solicitada presente uma proa de Froti. Alfa Kilo, taxi 3, taxi da Fox. O Gol no MEI 1806, no portão 07, autorizado para os back acionamentos, reporta táxi. Vai chamar para o 1806. Fala para 320562, depois do acionamento. Mais ajuste no 02. Gente, limpiando 054. E prossegue como número 2 no táxi, ok? Só confirmando. Ok, positivo é o número 2, então após o Airbus, número 0. Gente, obrigado pela colaboração. Então 3805 inicia o pushback, vai realizar simultâneo com o Boeing da Gol no 07, ok? E reporta pronto para o táxi. Autorizado, quem é simultâneo, reporta táxi. Obrigado ao colega do Gol, da Gol, outra 3805. 1251, alterno 1-3325, TAM 3193. 1-3325, 3193, boa tarde. 1-0, curva esquerda, no perfil da saída PUCA, transição ZIPAR. Controle 1-19-35 e aciona 5554 no transponder. Autorizado, Paraná, 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Portão 03, chama pronto para o despegue, funcionamento, Gonomia 00. Xanami 320, desce para 3 mil pés, na chegada Mari, 1012. Desce para 3012. Só um instantinho, vou checar com a Inferno, ok? Feito em Juliette, no solo 237, cuidado backtrack, após livrando pista. Cancelado o plano aos 37, desce para 2.500 rotatório. Controle Delta Lima, transfere torre para cruzamento. 118.612 agora, Delta Lima. Não controle Delta Lima. 118.612, mantém a posição com a torre para cruzamento. 118.6. Mantém a posição, Delta Lima. Webjet 6721 chama Recife agora, no 2545, alternando no 2685. 2545, 2085. Continua em aproximação, perna do vento está pista no zero, aguardando para ir à base para final da 1-7. Escoté Lima, Delta Lima. Chama perna do vento através norte da torre. O Delta Lima está no litoral norte, setor norte, apenas para cruzamento para setor sul. True.